Está entrando no ar? Bate-papo musical. Produção e apresentação, Marcos Angel. Olá, amigos. Estamos de volta com mais um bate-papo musical. Como sempre, procurando trazer o melhor da música popular brasileira. Aquelas músicas que você já não ouve mais por aí. Nas rádios comerciais, rádios convencionais, estamos com essa missão. E contando com a sua participação pelo papo@arquivossonoros.com para ajudar a gente exatamente a resgatar isso. Com seus pedidos musicais, suas sugestões, críticas e comentários ao programa. papo@arquivossonoros.com. No programa de hoje teremos o quadro Brasil Frente e Verso, mais uma história interessante que o professor historiador Vitor Alberto vai nos contar. Também teremos nossos grandes encontros, hoje um encontro fantástico, tenho certeza que vocês vão gostar. E vamos abrindo então a parte musical do nosso encontro de hoje com Demônios da Garoa, e eles vão cantar Prova de Carinho, e a composição Adoniran Barbosa e Hervé Cordovil. Eu só quero chamar a atenção do seguinte: observem essa letra, vejam como é interessante, como ela é a coisa da humildade, a gente pode dizer assim, da simplicidade, melhor dizendo, né? O que ele vai dar a uma mulher amada como prova de carinho? Observem que coisa bonita essa simplicidade. Acorda-me do meu cavaquinho. Fiz uma aliança pra ela, prova de carinho. Com acorda-me do meu cavaquinho. Fiz uma aliança pra ela, prova de carinho. Quanta serenata eu tive que perder. O meu cavaquinho já não pode mais gemer. Quanto sacrifício eu tive que fazer para dar a prova pra ela do meu bem querer. Sap, sabada, badu, badu, buia, bop, bop, bop. Com a corda-me do meu cavaquinho fiz uma aliança pra ela, prova de carinho. Com a corda-me do meu cavaquinho fiz uma aliança pra ela, prova de carinho. Quanta serenata eu tive que perder. O meu cavaquinho já não pode mais gemer. Quanto sacrifício eu tive que fazer para dar a prova pra ela do meu bem querer. Com a corda-me do meu cavaquinho fiz uma aliança pra ela, prova de carinho. Com a corda-me do meu cavaquinho fiz uma aliança pra ela, prova de carinho. Sap, sabada, badu, badu, buia, bop, bop, bop. De Hervé Cordovil e Adoniran Barbosa, ouvimos com Demônios da Garoa, Prova de Carinho. Interessante, né, essa letra. Muito legal. Agora vamos ouvir com Arranco de Varsóvia, um belíssimo grupo. E Muito, muito bonita a harmonização deles, a harmonia deles. Os arranjos. Vamos ouvir então com eles Amor Até o Fim. A composição é do Gilberto Gil. Até o fim eu vou te amar, até que a vida em mim resolva se acabar. Até o fim eu vou te amar, até que a vida em mim resolva se acabar. Amor, não tem que se afastar, eu quero e sei que vou ficar. Até o fim eu vou te amar, até que a vida em mim resolva se acabar. O amor é como a rosa no jardim, a gente cuida, a gente olha, a gente deixa o sol bater. Ouvimos com Arranco de Varsóvia, Amor Até o Fim, a composição do Gil. E essa música ficou eternizada também na voz da Elis Regina, belíssima gravação da Elis Regina. Lembrando que o e-mail para sua participação é o papo@arquivossonoros.com. Arquivos Sonoros com dois S. Por esse mesmo e-mail, você pode também sugerir o nosso artista que será homenageado na última semana do mês no nosso Grandes Encontros, ok? Então, se quer ouvir algum artista, quer relembrar algum artista, você gosta, algum grupo musical, mande e-mail para papo@arquivossonoros.com e faça a sua sugestão para o especial do mês. Na sequência, Cidade Negra, Orfeu. Composição, José Miguel Wisnik. Thank you. sob o céu, cidade na luz, mundo meu, canção que eu compus. Mudou tudo, agora é você. A minha voz que era da amplidão, do universo, da multidão, hoje canta só por você. Minha mulher, meu amor, meu lugar, antes de você chegar, era tudo saudade. Meu canto mudo no ar faz do seu nome hoje o céu da cidade. Lua no mar, estrelas no chão, a seus pés entre as suas mãos, tudo quer alcançar você. Levanta o sol do meu coração, já não vivo nem morro em vão. Sou mais eu porque sou você, minha mulher, meu amor, meu lugar, antes de você chegar, era tudo saudade. Meu canto mudo no ar faz do seu nome hoje o céu da cidade. Estrelas no chão, a seus pés entre as suas mãos, tudo quer alcançar você. Levanta o sol do meu coração, já não vivo nem morro em vão. Sou mais eu porque sou você. Com Cidade Negra, ouvimos de José Miguel Snick, Orfeu. Brasil, frente e verso, com o professor Vitor Alberto. Companheiros e companheiras, mais uma vez eu estou por aqui para contar mais uma historinha da nossa censura no tempo dos anos de chumbo. Peço-lhes atenção para o que eu vou contar. A realidade é a verdade e mais se custa crer. Eu vim de um mundo desigual. Em um determinado momento, mais uma vez, o Chico Buarque foi o móvel da situação. Ele criou uma música. Essa música foi colocada como uma música, digamos assim, de sentimento, sentimentalismo romântico, de amor. Uma música de amor de um cara que, ou uma cara, uma pessoa, um homem ou uma mulher, que manifestava um desagrado diante do rompimento, essa coisa toda, né? E não queria um cara, a pessoa não queria mais saber da outra pessoa. Isso foi o que passou, né? Como a letra da canção. Era um tremendo sambão, né? Apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Chega, né? Chega que eu não sou afinado. Então, essa música passou durante uns 3 ou 4 meses, né? E de repente a censura, não sei como, algum espertinho denunciou, deve ter ganho alguma grana aí com isso, e denunciou, e de repente a censura imaginou que pudesse ser dirigido para alguém. Quer dizer, informe. Naturalmente existiam aqueles informantes, né? Tipo do Golbery Couto de Silva, que era um cara muito esperto, que era um dos generais da época, que era um militar com uma mentalidade maquiavélica, civil, né, digamos assim. E aí, a música, depois de uns 3, 4 meses de ter sido muito cantada, foi proibida. Pior, né? Quando uma coisa é muito proibida, é mais desejada, né? Isso sempre foi assim, né? Então, realmente, tinha esse conteúdo político mesmo. Embora tivesse inicialmente um entendimento diferente, mas teve esse entendimento político. Aí foi no tempo do Geisel. Aí o Chico meteu outra. Ele dizia na letra o seguinte, todo mundo deve conhecer: você não gosta de mim, mas a sua filha gosta. Hã? Você não gosta de mim, a sua filha gosta. Você não gosta de mim, a sua filha gosta. Ela gosta do tango, do tengo, do mengo, domingo e de costa. Realmente foi uma coisa assim bastante curiosa, exótica, e que de repente ele não se deu conta de como controlar isso, né? Que na verdade ele queria dizer o seguinte: que a juventude gostava daquilo, gostava do protesto, independente de ser filha de militar, filha de qualquer outra pessoa, podia gostar, né? Então ele colocou isso como uma forma humorística de resolver a situação, né? Era difícil driblar, mas às vezes as pessoas conseguiam. Essa é mais uma página, né, da nossa história, né, entre muitas outras que existem por aí. Vai ser outro dia, amanhã vai ser outro dia. Hoje você é quem manda, falou, tá falado, não tem discussão, não. A minha gente hoje anda falando de lado e olhando pro chão. Viu, você que inventou esse estado, inventou de inventar toda a escuridão. Você que inventou o pecado, esqueceu-se de inventar o perdão. Apesar de você, outro dia eu pergunto a você: onde vai se esconder da enorme euforia? Como vai proibir quando o galo insistir em cantar? Água nova brotando e a gente se amando sem parar. Quando chegar o momento, esse meu sofrimento vou cobrar com juros, juro. Todo esse amor reprimido, esse grito contido, este samba no escuro. Você que inventou a tristeza, ora tenha a fineza de desinventar. Você vai pagar e é dobrado cada lágrima rolada nesse meu penar. Apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Ainda pago pra ver o jardim florescer, qual você não queria. Você vai se amargar vendo o dia raiar sem lhe pedir licença. E eu vou morrer de rir que esse dia há de vir antes do que você pensa. Apesar de você, apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Você vai ter que ver amanhã renascer e esbanjar poesia. Como vai se explicar vendo o céu clarear? De repente, impunemente, como vai abafar nosso coro a cantar na sua frente? Apesar de você, apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Você vai se dar mal, etc e tal, laraiá, laraiá. Bate-papo musical. Comunicando, Marcos Rangel. Ouvimos com o professor Vitor Alberto mais uma história, né, do chamado Anos de Chumbo. E histórias, claro, Anos de Chumbo, que é um fundo. Foi um período muito difícil, muito duro para muita gente, mas histórias hilárias, né? Histórias que absurdas mesmo dos censores, enfim, do comando da censura. Vamos continuar o nosso programa de hoje, então, trazendo agora Fagner, Deusa da Noite, a composição do Fagner. Da noite, sangrenta e fria, irmã da lua, mulher da noite e do dia. Eu vim de longe, atrás da brisa, com sete pedras, bordei a minha camisa. Pra ver a doida das lantejoulas, dos lábios verdes e purpurina. Dançar na noite, nos quatro cantos, o seu vestido de bailarina. Fazer o riso, tremer o medo, fazer o medo virar sorriso. Fazer da noite, nos quatro cantos, um dia branco feito domingo. Seu vestido de bailarina, fazer o riso, tremer o medo, fazer o medo virar sorriso. Fazer da noite, dos quatro cantos, um dia branco feito domingo. Ouvimos com o Fagner, do Fagner, Deusa da Noite. Vamos relembrar agora um dos grandes sucessos do Belchior, com ele cantando Na Hora do Almoço. Chega a morte ou coisa parecida, e nos arrastamos sem ter visto a vida. Ou coisa parecida, ou coisa parecida, ou coisa parecida, aparecida. Ou coisa parecida, ou coisa parecida, ou coisa parecida, aparecida. Ouvimos do Belchior com Belchior, Na Hora do Almoço. Grandes Encontros. O nosso Grandes Encontros hoje vai trazer um encontro inusitado entre a atriz Betty Faria e Grande Otelo. Esta apresentação foi ao ar num programa em que a Betty Faria apresentava na TV Globo entre os anos 1978 e 1979, chamado Brasil Pandeiro. Ele era produzido pelo Ronaldo Boscoli e dirigido por José Vanucci. Vamos ouvir então, com a Betty Faria e o Grande Otelo, Boneca de Piche, a composição do Ari Barroso e Luiz Iglesias. Tenho danado com meus calos quentes, mas invocados com meus pularinhos. Por que, Léo? Me empurrando quase toda a gente. Vai ver meu beijo. Vai ver meu beijo. Vai ver meu beijo. Meu tu veio quase num arranco. Vice? Cheio de dedo, dedo dessa luz. Pois é. Diz o ditado que negro de branco. Que é que vem? É sinal de chuva. Ah, é? É sinal de chuva. É sinal de chuva. Da cor do azeviche. Da jabuticaba. Sou preto e meu gosto, ninguém me contesta. Porque há muito branco com pinta na testa. Sou preto e meu gosto, ninguém me contesta. Porque há muito branco com pinta na testa. Tem pinta português assim nas minhas águas. Que se eu tenho de ser boa mulata, devo se tu morresse as minhas mágoas. Quem é que tem? Eu te dou a lata. Lata. Eu te dou a lata. Eu te dou a lata. Não me passei, ó, mulher canalha. Se tu me fez a banha de banzé, eu te sapé com o rabo de minha raia. E te piso o pé. E te piso o pé. E te piso o pé. Da cor do azeviche. Não posso pisar o pé. Da jabuticaba. És preto, teu corpo, ninguém te contesta. Mas há muito louco, escuta na festa. Mas tu és muito louco, ninguém te contesta. Mas há muito branco, escuta na festa. Então tivemos esse belíssimo encontro entre a Beth Faria e o Grande Otelo, cantando Dori Barroso e do Luiz Iglesias, Boneca de Piche. Quero pedir desculpas pela qualidade do áudio, mas é porque foi certamente tirado lá desse programa da televisão, né? Mas eu acho que vale esse registro, né? É interessante isso. Lembrando que a sua participação é pelo papo@arquivossonoros.com, arquivos sonoros com dois S. Na sequência, agora vamos ouvir música de qualidade, eu não diria excelente, mas eu quero chamar a atenção pelo que ela diz na letra, né? Remetendo a uma época em que realmente as coisas eram bem diferentes do que é hoje. Então, esse registro desse período, eu acho que vale a pena mostrar essa música com essa intenção, né? com esses ouvidos. Reginaldo Rossi, A Raposa e as Uvas, é do Reginaldo Rossi. Lembro com muita saudade aquele bailinho, onde a gente dançava bem agarradinho, onde a gente ia mesmo é pra se abraçar. Você com laque no cabelo e um vestido rodado, e aquelas anáguas com tantos babados, e você se sentava só pra me mostrar. E tudo que a gente transava eram três, quatro cubas. Eu era a raposa, você era as uvas. Eu sempre querendo teu beijo roubar. E por mais que você se esquivasse, eu tinha certeza que no fim do baile, na minha lambreta, aquele broto bonito ia me abraçar. Quando a orquestra tocava Bésame Mucho, eu lhe apertava e olhava seu busto dentro do corpete, querendo pular. Eu todo cheiroso a Lancaster e você a Chanel. Eu era um menino, mas fazia o papel do homem terrível só pra lhe guardar. E tudo que a gente transava eram três, quatro cubas. Eu era a raposa, você era as uvas. Eu sempre querendo seu beijo roubar. E por mais que você se esquivasse, eu tinha certeza que no fim do baile, na minha lambreta, contente pra casa eu ia te levar. E ao chegar em tua casa, em frente ao portão, um beijo, um abraço, minha mão, tua mão, com medo que o velho pudesse acordar. A pílula já existia, mas nem se falava, pois nos muitos conselhos que tua mãe te dava, tinha um que dizia, só depois de casar. E tudo que a gente transava eram três, quatro cubas. Eu era a raposa, você era as uvas. Eu sempre querendo teu beijo roubar. Por mais que você se esquivasse, eu tinha certeza que no fim do baile, na minha lambreta, aquele corpo bonito ia me abraçar. Tudo que a gente transava eram três, quatro cubas. Eu era raposa, você era as uvas. Eu sempre querendo teu beijo roubar. E por mais que você se esquivasse, eu tinha certeza que no fim do baile, na minha lambreta, aquele corpo bonito ia me abraçar. Ouvimos com o Reginaldo Rossi, do Reginaldo Rossi, A Raposa e as Uvas. papo@arquivosonoros.com. Vamos relembrar agora a Clementina de Jesus, que tinha... Pode dizer que ela não cantava tão bem assim, mas tinha uma força, uma garra muito grande. Ela vai cantar do João Bosco, do Aldir Blanc, Incompatibilidade de Gênios. Jogava o Flamengo, eu queria escutar. Chegou, mudou de estação, começou a cantar. Vem mais um cisco no olho, ela em vez de assoprar. Vem dó. Falou que por ela eu podia cegar. Se eu dou um pulo, um pulinho, um instantinho no bar. Bastou. Durante 10 noites me faz enjoar. Levou as minhas cuecas do bruxo reza. Uou. Meu café na calça pra me segurar. Se eu tô, ai se eu tô devendo um dinheiro e venho me cobrar. E venho me cobrar. Doutor, ai doutor, aperte, abre a porta, ainda manda sentar. Ainda manda sentar. Depois, se eu mudo de emprego, que é pra melhorar. Vê só, convida a mãe dela pra ir morar lá. Doutor, ai doutor, se eu peço feijão, ela deixa salgar. Alô, mas veste casaco pra me atazanar. Quer pra me atazanar? E hoje, sonhando comigo, mandou eu jogar. E mandou eu jogar no burro. E deu na cabeça sem ter nem milha. Quero me separar. Bate-papo musical. Comunicando, Marcos Angel. Ouvimos com a Clementina de Jesus, do João Bosco e do Aldir Blanc, Incompatibilidade de Gênios. Lembrando que o especial do mês, desse mês, da semana que vem, né, vai ser com a Elis Regina, atendendo a pedido da Geni de Abreu, do Rio de Janeiro. Na sequência, vamos ouvir Agostinho dos Santos. Tinha um jeito muito próprio, muito particular de cantar, né? O Amor Está no Ar, de Joab Teixeira e do Agostinho dos Santos. Ninguém esconde o amor, ninguém proíbe o amor. amor chegar. O amor está no ar, em tudo que tocar. É só olhar no olhar pro amor chega. Segredo eu quis te fazer, quiseste todo amor esconder, mas tudo em torno de nós cantava toda voz. Ninguém esconde o amor, ninguém proíbe o amor. É só olhar no olhar pro amor cheio. Segredo eu quis te fazer, quiseste todo amor esconder, mas tudo em torno de nós cantava toda voz. Ninguém esconde o amor, ninguém proíbe o amor. É só olhar no olhar pro Ouvimos com Agostinho dos Santos e Joab Teixeira, O Amor Está no Ar. Vamos ouvir a Joana cantando da Chiquinha Gonzaga, Lua Branca. Linda letra e linda melodia também. Ó lua branca de fulgores e de encanto, se é verdade que ao amor tu dás abrigo, vem tirar dos olhos meus o pranto. Ai, vem matar essa paixão que anda comigo. Ai, por quem é desce do céu, ó lua branca, essa amargura do meu peito, ó, vem, arranca. Dá-me o luar de tua compaixão, ó, vem por Deus iluminar meu coração. Quantas vezes lá no céu me aparecias a brilhar em noite calma e constelada, em tua luz então me surpreendias, ajoelhado junto aos pés da minha amada, e ela chorar a soluçar cheia de beijo, vinha em seus lábios me ofertar um doce beijo. Ela partiu, me abandonou. Ouvimos na interpretação da Joana, da Chiquinha Gonzaga, Lua Branca, Chiquinha Gonzaga, que tem uma história muito bonita, né? Ela foi uma guerreira no seu tempo e venceu vários preconceitos, quebrou muitas barreiras. É muito bonita a história de Chiquinha Gonzaga. Vamos ouvir agora com a Carmen Costa, Quase, de Jorge Gonçalves e Mirabeau. É, essa letra tem uma coisa interessante, que fala... É, de uma mulher, uma relação de uma mulher, enfim. É, e em dado momento, ele fala: e essa saudade que me devora, e quase que eu disse seu nome agora. É, na verdade, o nome da mulher, para quem fez essa música, né, que tinha essa história, era Débora, e foi uma história verdadeira. Então, devora, quase que ele falou Débora. É questão de trocar uma letra, um acentuar, e. Uma curiosidade bastante interessante essa letra. Foi pensando em você que eu escrevi essa triste canção. Foi pensando em você que é meu tormento e a minha paixão. É nestes versos que eu quero dizer o amor profundo que eu sinto por você. Seu olhar me fascina, oh, como eu vivo a sofrer. Quase que eu disse agora o seu nome sem querer. Não quero que zombe de nós gente. É por sua causa que eu estou tão diferente. Ai, seu olhar me fascina, oh, como eu vivo a sofrer. Quase que eu disse agora sem querer. Não quero que zombe de nós toda essa gente. É por sua causa que eu estou tão diferente. Bem pertinho de mim ele está, cantar, e juntinho dele eu estou morrendo de amor. pertinho de mim ele está, me ouvindo cantar. E juntinho dele eu estou, morrendo de amor. De Jorge Gonçalves e Mirabeau, ouvimos com Carmen Costa, Quase. Na sequência, vamos ouvir com Eduardo Dusek, Aventura. A composição é do Luiz Carlos Góes e Eduardo Dusek. Luiz Carlos Góes e Eduardo Dusek, ouvimos com Eduardo Dusek, Aventura. Vamos agora ouvir com a Cláudia, da Cláudia, Pois É, Seu Zé. Ultimamente ando matando até cachorro a grito, e a plateia aplaudindo e pedindo bis. A refeição, uma cachaça, às vezes um palito. E a plateia aplaudindo e pedindo bis. Ando tão bem que já tô dando nó em pingo d'água. Só mato a sede. rede quando chora um pouco a minha mágoa. Pois a plateia ainda aplaude, ainda pede bis. A plateia só deseja ser feliz. A plateia ainda aplaude, ainda pede bis. A plateia só deseja ser feliz. Pois é, seu Zé, é isso aí. Da bamba me forçou a ser equilibrista. E a plateia aplaudindo e pedindo bis. A vida e a morte eu tentei, sou malabarista. E a plateia aplaudindo e pedindo bis. Mas não reclamo dessa sorte, sou um comodista. E já me chamam por aí de verdadeiro artista. Pois a plateia ainda aplaude, ainda pede bis. A plateia só deseja ser feliz. A plateia ouvimos com a Cláudia dela, Pois É, Seu Zé. E agora, fechando esse nosso encontro de hoje, vamos ouvir com o Toquinho e Vinícius, Valsa para uma Menininha, do Toquinho e Vinícius. Só quero você a três palmos do chão. Menininha, não cresça mais não, fique pequenininha na minha canção. Senhorinha levada, batendo palminha, fingindo assustada do bicho papão. Menininha, que graça é você, uma coisinha assim, começando a viver. Fique assim, meu amor, sem crescer, porque o mundo é ruim, e você vai sofrer de repente uma desilusão, porque a vida somente é seu bicho papão. Fique assim, sempre assim, e se lembre de mim pelas coisas que eu dei. E também não se esqueça de mim quando você souber, enfim, de tudo que eu amei. E assim chegamos ao final de mais um bate-papo musical. Eu quero agradecer a você que esteve comigo até agora, curtindo aqui essas músicas, essas coisas bonitas que a gente procurou trazer para você. Quero também convidá-los a estarmos juntos na próxima semana. Quero convidá-los a participar pelo papo@arquivossonoros.com com suas sugestões, críticas, comentários e pedidos musicais. Lembrando que você também pode fazer sua sugestão para o especial do mês e na semana que vem, atendendo a Geni de Abreu do Rio de Janeiro, especial do mês com Elis Regina. Agora, continue com a gente, que ainda vem muita coisa legal por aí. Até a próxima semana. Fique com Deus. Adeus. Estou indo embora. Não posso ficar nem mais um minuto com você. Bye. É. Bye. Bye. Aham.